podcast, cara? Ouvi. Tu viu que usaram no final? Foi? Tu viu até o fim? Não. Então, não vou dar spoiler. Eu vou ver até o fim agora. Então, não vou dar spoiler, eu ouvi lá. Vai, começa logo. Não, pra saber como é que isso aqui é tão. Esse podcast é tão de merda que nem os membros escutam ele. Não, é porque o podcast é longo, cara. Porra, olha só, ele diz que é longo, cansativo. Não, é longo, cansativo. É porque é longo. Eu já sei, porque você não gostou desse, porque quem fala mais nesse é o Harrison, né, cara? Geralmente quando eu falo é mais divertido. Não, o podcast não é longo. Bonita, tá isso, bonito, o podcast é longo, o dia que é curto. Caceta. Tá, é igual o pessoal do Lema botou lá no Twitter alguma coisa. Ah, botou lá no Twitter. É, você sabe que é o presidente dos Estados Unidos quando você tem 20 mil retweets em menos de 20 segundos. Aí eu coloquei lá, enquanto os membros do Metafosfato, nem os próprios membros, retweetam nossas notícias. Aí o Lema respondeu, pô, não fica triste não, e retweetou. Tá vendo? Ah. Nem os membros nem ouvem, nem retweetam. Somos de merda mesmo. Isso aqui é tratamento psiquiátrico, cara. Metafosfato é tratamento psiquiátrico. Pô, cara, então vamos lá, vamos começar essa bagaça. Mais um MetaCast, podcast do Metafosfato. Hoje é o MetaCast número 9. E hoje vamos falar sobre o filme que tá abalando os corações, Amanhecer Parte 2. Ai, Jesus. Oh, crap! Ai, Jesus. Então, vamos lá. Então, estamos aqui na mesa hoje com Roda, só piranha. Estamos com... Ô, Ana Júlia! Ele mesmo, Ana Júlia, aqui! Não, Davi! E o outro aqui com a camisa do Flamengo de péssimo gosto. Ah, eu sou falhado mesmo. É nóis, irmão. Adriano Imperador. Estamos aqui com o Adriano Gordo. Então, Gordo. É o Imperador de Caxias aqui, a cidade modelo, entendeu? Mais limpa do Rio. Cidade mais limpa do Rio de Janeiro. É, e eu sou o Harrison FC, Futebol Clube, e hoje nós vamos falar sobre... Sobre? As bandas e os músicos que a gente mais gosta. Vamos fazer aqui o top 5 sobre as bandas que a gente mais gosta, falar um pouco sobre elas, falar sobre algumas músicas e... Começa aí... Alexandre! Oba! É, deixa eu falar aqui. Oba! A gente tá roubando ideia do Euteco, né? Euteco eles falam muito de música, né? Eles falam sobre música. A gente vai falar de... Do que a gente curte, né? Música. Ah, isso. O Metafosfato, ele é meio egocêntrico, né? A gente só fala da gente mesmo. Pô, tá cara, a gente tem que começar a estudar um pouco pra fazer temas mais relevantes. Mas... É porque assim, a gente fala que é pra estudar pra um tema e ninguém estuda pra onde a gente fala a nossa vida. A gente já tá quase ano tentando falar de um tema aí que eu não vou falar qual é, porque senão alguém rouba, entendeu? É, o tema é muito bom o muito tema. Bom, cara, mas aí ninguém estuda, bicho. Inspiração, cara. Não, é aquilo. O tema é tão bom que a gente tem que estudar mesmo pra não fazer vergonha, até porque todo mundo gosta deles. Exato. Começa aí, Alexandre. Vai lá, Alexandre. Então, ó, eu vou estar aqui, vou falar logo a lista, minha lista não aqui. Não é por ordem, entendeu? O primeiro que fala não quer dizer que é o melhor. É mais importante. Falar, vai falar os nossos preferidos. Dito isso, então eu vou colocar aqui. Só tem um cara aqui que não é brasileiro, porque eu vou falar aqui por que que eu não vou colocar ninguém... dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. Porque eu sou muito ligado à letra, e a letra eu ainda não falo inglês, provavelmente vou falar alguns dias. Ou não. Porque o mundo vai acabar mês que vem. É, mas eu vou falar sim. Ano que vem, mesmo que o mundo acabe, eu vou falar. Fala, pô! Gabriel Pensador. Então, por que você gosta desse Gabriel Pensador? Porque ele é um dos poucos artistas que eu consegui ouvir praticamente todas as músicas que ele fez até hoje. Eu tenho todos os CDs dele, que ele fez até hoje. Ele tá lançando agora mais um CD, que ele só deixou disponível duas músicas, que é o Surfista, que ele fez com o Jorge Benjó. Que é uma música boa, mas não é o ritmo do Gabriel Pensador que eu gosto. Eu gosto muito do Gabriel Pensador protestante, que é, pra mim é o melhor. Tipo assim, da igreja, né? Protestante. É, quase isso. Gabriel Fala uma música do Gabriel Pensador aí pra gente lembrar. Uma aí. Música? É. Pô, tem várias músicas. Pátria que me pariu. Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? que é boa essa música? Porque é uma crítica quanto às pessoas que nascem em determinados países. É uma história de uma criança chamada Brasil, que nasce de uma prostituta e que tem que lutar pela vida desde que ela foi gerada. Porque essa tal prostituta, ela quer matar essa criança chamada Brasil. Só que essa criança consegue lutar com isso. Aí é uma referência ao povo brasileiro que luta pela vida desde que nasceu. Uhum. Consegue nascer. E a próxima? Tá, tudo bem. Caguei pra essa. A próxima. Pô, cagou nada. É uma musical, mano. Vai, próxima, vai. Próxima, vamos ver. Uma das mais famosas dele, que é o Astronauta, que é muito boa, com o Lulu Santos. Que é Astronauta é maneiro, Astronauta. Maneiro. Astronauta é muito boa. Pô, tem várias músicas. Até consigo. Quando? Até quando? Poxa, até quando? Mano, porra, até quando é muito bom também. Até quando é muito boa, eu gosto. Mas eu gosto muito do guitarra do Racismo. Até quando é muito boa. Qual? Do Racismo. Não, o Cachimbo da Paz também Cachimbo é muito bom. Cachimbo da Paz boa. É a única que eu conheço, cara. Não conheço nada de Gabriel Pensador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porra, tá assim, na hora de Mulher Obscura. Tem aquelas que você mostrou no celular, tal, mas já esqueci, porque faz tempo. Nunca escutou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, já, mas porra, assim, isso aí, eu ouvi só o refrão. Mas o da Cachimbo da Paz foi o único que eu ouvi de verdade e parei pra ouvir. Caraca, tu nunca ouviu a do Racismo? Não. Ah, tudo bem, então tá. Que isso. Então, pô, eu acho um cara super inteligente, um cara que tem uma história bonita, ele morava... E é flamenguista, né? É flamenguista. Além disso. Aí, pô, o cara veio de uma família com uma situação financeira muito boa, só que é um cara que vivia ali na Praia de São Conrado e acabou criando amizade com várias pessoas que desciam ali o Morro da Rocinha, Morro ali do Vidigal, e foi criando uma história de vida junto com essas pessoas. Muito, desde novo ele começou a escrever músicas inspirado nas músicas e nas letras do Bob Marley, e começou a fazer música muito boa, de boa qualidade, muito novo. E eu acho que assim, é um artista que expressa assim, sua opinião, né, em forma de música da melhor forma possível, com a forma mais, uma das formas mais coerentes mesmo. Legal, legal, legal. Eu acho um dos grandes artistas brasileiros. E que começou e não pegou na onda de ninguém. Porque no Rio de Janeiro, na época quando ele começou o rap, que não era tão rap mesmo, igual o rap pesado, igual o Racionais, essas coisas, ele começou no Rio de Janeiro na época que ninguém gostava de rap e hip hop no Rio de Janeiro. Absolutamente ninguém. Não curte muito, não é? Ainda não, mas hoje em dia no Rio de Janeiro... São Paulo? Não, o São Paulo vai ser sempre o ponte do rap mesmo, mas o Rio de Janeiro hoje vive um momento muito bom no rap mesmo. Dito isso, a semana passada teve o dia mundial do hip hop, teve show na Cinelândia. Coisa escrota. Teve show na Cinelândia com participação de Negra Rê, com Boi. Foi um show maneiro lá. Nossa senhora. Tá. Foi foda. Chega, vamos fazer um negócio. Não, chega não, tô falando do Gabriel Pessoa. Ah, não, chega, eu caguei pra ele. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Racismo é burrice. O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista. É o que pensa que o racismo não existe. O pior cego é o que não quer ver. E o racismo está dentro de você. Porque o racista, na verdade, é um tremendo babaca que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca. E desde sempre não para pra pensar nos conceitos que a sociedade insiste em ensinar. E de pai pra filho o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça. Se não fosse o retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância, e o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Nenhum tipo de racismo, eu digo, nenhum tipo de racismo se justifica, ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Todo mundo que é racista não sabe a razão. Então eu digo, meu irmão, seja do povão ou da elite, não participe, pois como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Racismo é burrice. E se você é mais um burro, não me leve a mal. É hora de fazer uma lavagem cerebral, mas isso é compromisso seu. Eu não vou me meter. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você. Essa foi essa música que você ouviu, foi a música que o Alexandre escolheu agora. Boa música, Alexandre. Gostei dela, hein? É, show de bola. Essa música aí é aquela música que você fica pensando assim, ó. Será que você tem que ter preconceito mesmo na tua vida? Não tem que ter preconceito, todo mundo é igual. É por isso que eu não achei que ela era tão boa assim. É tudo é bem. É isso aí. Agora, sua vez, Davi. Fala aí. Cara, eu vou falar de uma banda que pra mim é a minha banda preferida, cara, de todos os tempos. É interessante eu falar sobre ela, porque... A gente tá com. O Metafosfato tá com alguns outros projetos aí que a gente não vai falar agora, porque se der merda os projetos, então ninguém vai ficar zoando a gente. Mas a gente tá com outros projetos aí. Eu tava conversando com um colega que tem inclusive uma banda de heavy metal. Ele falando, né, sobre música, blá blá blá. Aí eu perguntei as bandas que ele curtiu. Ele foi lá, falou as bandas dele. Quando eu falei essa banda específica, que é a minha preferida, ele já soltou. Putz, cara, mas tu não gosta muito de quem sabe tocar bem, não, né? Eu falei, pô, não necessariamente. Eu curto, por exemplo, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, gosto de Jeff Beck, mas ele falou, pô, não, mas essa banda aí os caras não sabem tocar e nem cantam bem. Mas, cara, quem escuta essa banda e sabe do que eu tô falando, sabe, cara, que é uma banda que, toda vez que eu escuto, ela me deixa feliz. É o Ramones, cara. Ramones é a banda. E, principalmente, os primeiros discos deles são muito legais, cara. Pleasant Dreams, cara, que pra mim é meu disco predileto, mas o... Todos os discos do Ramones, principalmente os primeiros, dando prioridade aos primeiros discos, são muito divertidos. Tipo assim, o Ramones pegou aquela fase do punk rock, né? Acho que é o representante americano do punk rock, que é semelhante a eles, assim, talvez até mais populares do que o Ramones, em certo sentido, né? Ou recebem mais crédito do Ramones, que é o Sex Pistols e o The Clash, né? Que é uma banda que eu não acho, eu pessoalmente não acho tanta graça, mas é uma bandinha que todo mundo curte. A Rolling Stone... Sex Pistols ainda é melhor ainda. Ah, pra merda. Não, Sex Pistols Sex Pistols. Pô, se o Ramones não sabe tocar, então é Sex Pistols. É, assim, entre The Clash e Sex Pistols, eu prefiro Sex Pistols, mas entre Ramones e Sex, Ramones, cara. Ramones, cara, foi essa banda que acho que o primeiro disco deles, ou eles começaram em 74, infelizmente acabou em 94, acho que todos os membros, a maioria dos membros, os mais importantes, já foram pro saco. Mas é uma banda que pra mim que eu acho que o mais forte dela não é nem a música, mas o carisma deles, eu acho realmente bem legal mesmo. Se você ainda não escutou Ramones, dá uma procurada. Tem inclusive umas coletâneas vendendo aí, que elas são bem justas com a banda, né? Elas têm umas músicas bacanas, como aquela Shana Spunk Rock, Blitzkrieg Bop, né? Tem outros sucessos deles, até do Yon and Dance também, a versão que eles fazem, que lembra um pouquinho a do Beach Boys. É legal. As pessoas falam mal do Ramones dizendo que todas as músicas do Ramones têm a mesma cara. Não deixa de ser verdade. Mas só que, pra nossa alegria, essa música, a única música do Ramones, é muito boa. Então o Davi agora vai escolher uma música, a gente vai jogar e você vai curtir ela aí toda na íntegra. Então, James Punk Rock. É isso aí. Então já é. Show de bola, hein? Maneiro, maneiro. Valeu, de muito bom gosto. Você foi na mais clássica dele, uma das chata mais clássicas. Chata pra caramba. Então vamos lá. Lava essa boca com redutor e sabão em pó. Fala o Ramones. Então vamos lá, vamos falar aqui. A gente já falou que a sequência não é muito importante. Eu vou começar aqui falando da banda Therion, ou Megatherion. Megatherion é uma banda sueca, ela foi fundada pelo vocalista principal, que é o Christopher Johnson, se não me engano, em 87, entre 87 e 89. O que eu gosto do Megatherion é que ela sempre... Ela vai em vários folclores e vários mitos pelo mundo, fazendo... Folclore vai no Saci? É, eu acho que tem também, se brincar. Não conheço, mas deve ter. Tem aquela coisa do Papai Noel, do cara... Cara, tudo que você imaginar de folclore e de mito. Por exemplo, pra tu ter uma noção... Por exemplo, dos astecas, dos maias, do... Tem, pô, eles falam... Eles têm um álbum inteiro dedicado aos nove reinos da mitologia nórdica. Tem a música chamada Asgard, tem uma chamada Midgard, por aí vai. É uma banda maneira, chamado metal sinfônico, mistura rock com música clássica com sinfonia. Inclusive, aquela música Ó Fortuna ficou 1 milhão de vezes melhor do que a original na voz deles, que... É uma banda, isso, legal. É uma banda maneira pra caramba. Se você gosta, sei lá, você necessariamente não tem que gostar do estilo gótico, mas se você gosta de sinfonia... Tem que curtir metal, né, cara? Tem que curtir aquelas curtir coisas metal, barulhenta, esquizofrênica, meio que não, às não, vezes. Nem tanto, porque ela é mais puxada pro power metal também, só que ele não é tão power rápido. Ele não é tanto nome power genérico. Major. É até power metal, death metal, não sei o que metal, ele... gay metal, restart, a gente nunca sabe direito do que esses caras estão falando. Só que ele não é tão acelerado quanto o power metal, mas se você gosta de música de sinfonia, ele também mistura guitarra com violino. É uma banda maneira de se ouvir, cara. Ele puxa, às vezes, um pouco o lado gótico, mas aqui não falei. E as letras quase sempre parecem muito música clássica. Eu vou escolher uma aí pra gente jogar essa aí. Eu acho que essa vai ser que eu vou escolher mesmo. Dica ela, Therion, se você não conhece, é uma banda maneira. Vale a pena se você gosta de heavy metal, mas não tem um gosto tão bitolado que só quer ouvir rock. É uma música que mistura um pouco de um pouco dos dois. Música sinfônica e rock. Se o cara gosta de heavy metal, tem que escutar essa merda, né? Porque se o cara não for escutar isso, ele vai escutar o quê? Iron Maiden, Kiss. Ah, Kiss com certeza é uma merda. Aí tu não fala, lava essa boca, tá tudo lavando a boca hoje. Lava a boca de falar do Iron Maiden. Então, joga a música aí e é isso aí. Behind the dead, before the and eyes filled by the heat. Aê, Therion aí, e aí? Continua com a mesma opinião preconceituosa depois que eu vi? Caguei pro Therion. Tio Mega Therion, então. Chata pra caramba. Pula pra próxima. Agora, minha próxima banda. É uma banda que hoje eu não tô com tanto. Com a mesma opinião que eu tinha quando eu comecei a ouvi-la. Mas é a banda que me influenciou muito, que são os Racionais MC. Puta merda, caramba! Antes de começar a falar dos Racionais, eu não posso esquecer de uma música do Gabriel Pensador que quase ninguém conhece e também que eu aconselho todo mundo a ouvir. Eu acho que provavelmente eu não conheço. Não, com certeza você não conhece, mas é a música chamada Brasa. Aí voltando a falar, Racionais MC. Ah, quando eu era adolescente idiota, tá ligado? Não que eu era idiota, mas eu ouvia muito Racionais MC. Eu não entendi a parte do adolescente idiota e não que você não era idiota. É confuso isso. Explique por que você era idiota, mas não era idiota. Porque você não tem opinião pode legal de aí. Todas as coisas. Comendo enquanto falamos, vai. Então, mas só. Se o Change pode comer na hora do podcast, nós também podemos, minha irmã. Pelo menos aqui ninguém erra. É. O bolo tá gostosão. Né, Harry, sabe que ninguém é. Ninguém é. Quase o podcast hoje não sabe por causa do Valeu, mãe, pelo bolo! Não, porque valeu, mãe do Harrison! Valeu, dona Harrison. Dona Harrison. Quanto mais velho tu fica, tu vai adquirindo experiência e vai tendo opiniões diferentes de quando você tinha. Tá, tudo bem, prossiga. Toca em ferro aí com Racionais MC. Os eu acho que Racionais é assim. É, exatamente. Eles tomam. Eles têm. Eu acho legal deles. Os caras vieram do nada, os caras conseguiram bater de frente com o sistema, apesar de não ter feito tanta coisa relevante, mas os caras bateram de frente com o sistema. E a última vez que isso aconteceu foi... Puta, o Harrison erra! Peraí, deixa eu... Harrison é idiota. Deixa eu interromper aqui o que a gente tá falando. Eu fui ver quanto tempo tinha de podcast, derrubei a porra do gravador no show, esse barulhinho que vocês ouviram. Porra, que merda, caralho! Lucas, isso é praga do MDM, cara. Vai falar mal dele. Vocês ouviram um barulho aí, foi eu pegando o gravador e deixando ele cair no chão. Fala, desculpa, pode falar de novo, você tá falando que ele foi contra o sistema, valeu. Vai lá. Então, a última vez que eles meio que desafiaram alguma coisa, que é o poderoso chefão da nossa TV, que é a Globo, foi quando o programa Profissão Repórter prometeu que semana que vem vamos entrevistar o líder dos Racionais MCs. E na semana seguinte, nem o programa teve. E isso ficou no vácuo. Ué, e na sequência? E na sequência, na seguinte, também não teve? Outra matéria, e como se nada tivesse acontecido. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eles não foram entrevistados, pô. Eles recusaram. Ah, eles prometeram antes não, do cara aceitar? Antes do cara, com certeza, por causa que eles falaram. Eles prometeram antes, porque não teve. Aí não houve nenhuma entrevista, isso foi, eu acho... Ah, então acho que até eu teria recusado. Pô, vocês anunciaram que ia me entrevistar antes de pedir minha permissão? Ah, mas é a prepotência que a... É, só se for, né, a prepotência. Que uma emissora como a Globo tem. Então eles não foram entrevistados e foi uma parada que, assim, pra quem gosta dessa questão de bater de frente com o sistema, de ter, e ir com a sua opinião, assim, até o fim é legal. Mas falando mais da banda, assim, eu acho as letras do Racionais, né, MC. Da onde os caras vieram, da realidade que eles viviam, umas letras que até se adequam ao universo deles. Entretanto, com o passar do tempo, eu mudei um pouco a minha opinião quanto à questão de quem realmente sofre no Brasil, que não é só o preto. Não é só a pessoa de pele preta, é a pessoa falando pobre. Falando de preto, né, rapidamente, desculpa interromper, eu fiquei chocado. Fala de negro porque preto é cor, cara, que é coisa racista. Exatamente, pô. Mas é justamente isso que eu tô falando de preto. O governo tá com uma propaganda falando sobre as cotas raciais, aí ele, no meio da propaganda ele fala, os pardos agora tem direito à cota. Já viu essa propaganda? Notem não, ela. Eu fico... Nota a propaganda que a mulher fala, não, agora pretos e pardos e índios têm direito à cota. Falei, putz, cara, como esse troço é racista mesmo, bicho? Mas vai lá, segue aí com... A questão das cotas é algo que a gente pode fazer um podcast que aí eu vou... Vai descer lenha. Descer lenha pra caramba, mas tá tranquilo. Muitas das músicas do Racionais, elas seguem essa linha. Caras, assim como muitos socialistas que vão de favelas e defendem as pessoas que estão na vida do tráfico, porque essa é a realidade deles, a gente também tem que não defender, mas compreender que a realidade dos caras que fundaram, que fizeram o Racionais, era aquela. Que é uma realidade mesmo que existe. Mas assim, o caminho pra essa mudança não é você separar, que é o que acontece com as cotas, que é você tentar resolver o problema de segregação por segregação. E as músicas deles fazem isso, eles tentam segregar como se apenas os negros tivessem sendo punidos pelo Brasil quanto à sua condição social, e os brancos ou pessoas da mesma condição social não estivessem sendo na mesma época. Mas apesar de tudo, eu acho que é uma banda que conseguiu cativar, conseguiu colocar muita gente com a cabeça um pouco mais centrada nas coisas que devem ser feitas, e passou para muita gente que entendia as letras, porque as letras do Racionais, elas foram muito mal interpretadas por pessoas que não tinham tanta vontade de entender o que eles faziam. Muita gente fala que as letras Racionais, elas influenciam muitas pessoas a roubar, a fazer coisas ilícitas. Mas se você for analisar todas as letras dela, vamos citar uma aqui, o artigo 157, que se você colocar na boca de vários bandidos, assim, os caras vão cantar ela como se fosse uma letra assim que pra ajudar eles a fazer as paradas ilícitas. Mas se você for analisar ela até o final, o cara morre. Se você for analisar o Tô Ouvindo Alguém Chamar Meu Nome, que é uma música bem extensa, de quase 12 minutos, se você vir ela até o final, o cara morre. Entendeu? Agora uma historinha rápida sobre Racionais MC, desculpa te cortar. Não, mas eu tinha um amigo no trabalho, um colega de trabalho, quando eu trabalhava no... Não é o Raul Seixas, não, né? Ele mesmo. Pô, esse Raul Seixas tem mais história. Vamos fazer um podcast sobre o Raul Seixas, amigo do Coisa, que, porra, todo dia tem um exemplo. O Berg, né? A gente conheceu ele como Berg, ele trabalha com ele no escritório de contabilidade. O Harry conhece ele como Raul Seixas, porque além de ele gostar de Raul Seixas, ele tem lá suas certas semelhanças, cabeludo, barbudo, roqueiro. Maconheiro? Bom, mas enfim, o Berg, né? Ele teve uma época que ele curtia, né, Racionais MC. Aí ele quis ir no show do Racionais aqui no Rio. Eu não teve. Mas qual era a parada? Era um show fechado, irmão. Não tinha como você comprar ingresso. Mas que era só convidado. Aí qual foi a ideia dele, do amigo dele? Os dois brancos, né? Vamos pular o muro. Pular o muro, mas... Eles foram lá, chapadões, e pularam o muro e entraram no show. Irmão, só tinha negro. Só tinha negro. Eles entraram dentro do show, o pessoal parou e começou a olhar pra cara deles assim, dois brancos. Eles foram lá pra dentro do fundo, né, do show, lá, né, lá perto do banheiro, pegaram uma cerveja lá de graça e começaram a beber, e o show rolando. Aí disse que daqui a pouco deu uma pausa no meio do show lá. Aí disse que veio dois seguranças gigantescos, né, dois caras fortão, né, na direção deles, e falou assim, ó, a gente sabe que os senhores não foram convidados. Então vocês tomem a sua cerveja e vão embora. Vocês têm 10 minutos pra fazer isso. Aí o Berg fala que eles meteram o pé, cara. Aí essa história, ela resume um pouco do que acontece com essa questão do preconceito contra o negro apenas, que muita gente defende, que é a segregação acontecendo depois do protesto contra a segregação. No viaduto de Madureira, eu tenho relatos de amigos meus que, pô, são da minha cor. No dia que, tipo, a gente postar uma foto, vocês vão ver como que a gente é. A gente são pessoas que é o pardo, que o Demetrio Maiori fala que é o voto de protesto, quando você vai preencher alguma ficha lá e tem lá amarelo, índio, negro ou branco. Todo mundo escolhe pardo porque no Brasil todo mundo é miscigenado. Ninguém é, ou poucas pessoas têm origem apenas europeia ou africana. Então essa questão que aconteceu com amigos de vocês acontece muito no viaduto de Madureira, que o amigo meu, que é da minha cor, sofreu preconceito quando foi lá, porque lá é um local onde é que tem muitas pessoas de pele negra, e quando vê alguém que às vezes até gosta muito do ritmo de música, quer ir lá para curtir, sofre preconceito visual, preconceito de pessoas que olham estranho, querem que aquelas pessoas saiam dali. E isso é a ideia implantada na cabeça das pessoas, de que a questão está na cor, a questão não está na cor, a questão está na condição social e em várias outras coisas também, pô. Eu tenho um problema com esse tipo de música, rap. Cara, esse negócio de cara que diz assim, não, eles falam a verdade. Eu sempre respondo assim, fala a verdade, cara. Quando eu quero saber a verdade, eu assisto Jornal Nacional. Bah. É lógico que isso é uma piada, né? Se você quer saber a verdade, você não vai assistir Jornal Nacional. Logo, Jornal Nacional. Então isso não é uma piada. Mas eu tenho, tipo assim, um problema com isso. Porque quando você tem contato, principalmente com o mundo do entretenimento, uma coisa que você aprende é o seguinte: que tudo é manipulado e tudo vai do ponto de vista daquele que tá criando, né? Igual você disse bem. Um exemplo disso é nego quando vê filme e acha assim, não, esse filme aí tá falando a verdade. Não tá falando a verdade, ele tá falando... Ele tá expressando a ideia dos realizadores dele, como um documentário que conta a história de um artista ou de um evento. Aquilo ali não é a verdade, aquilo ali é o ponto de vista de quem tá filmando. Pode ser próximo da realidade, pode ser bem próximo da realidade. Mas, em geral, você só você olhar aí o cara que fez o Fahrenheit, 11 de setembro, e o Tiros em Columbine. Cara, vê os documentários desse cara, né? Eu acho que é o Michael Moore, o nome dele. Tu vê como é que são os documentários dele. Então isso tudo vai muito do ponto de vista da pessoa que tá fazendo. Então quando os caras falam assim, não, o cara tá falando a verdade, o cara só fala a verdade nas músicas dele. Puta merda, você acha que o cara realmente tá falando a verdade? Ou é o ponto de vista dele exagerado? Outra coisa também, né, que você para pra pensar assim, é o tipo de música mesmo legal que você quer ouvir? Porque para pra pensar. O Bob Dylan, cara, e o cara fala sobre várias coisas sem precisar ir direto e tá atingindo, mandando bala diretamente, e faz uma coisa bonita de se ouvir. Eu escuto esses raps e eles, assim, eu não consigo diferenciar, porque a música de fundo, né, a batida de fundo, é praticamente idêntica a todas. São iguais, iguais, iguais. Eu não consigo aquela coisa, pam, pam, pam, aí fica aquela coisa do tá, tá, tá. É o cara só no fundo falando, e é isso aí, irmão, eu tava na cadeia e alguém me tocou na hora do chuveiro, o sabão caiu e... Oh! É basicamente isso, bicho. Não muda nada. E, tipo assim, eu realmente não sou um admirador. Lógico que, tipo assim, a minha visão é limitada. O Alexandre aqui é o conhecedor da parada. A gente tem até um rapper aí que ele tá com uns projetos bem interessantes, que eu tô pensando em levar o Alexandre lá pra conhecer o cara lá, que o Alexandre deve se amarrar no cara. Eu tenho até um CD dele aí que meu irmão ganhou, que eu vou trazer, mas eu acho isso interessante. Mas é sempre preocupante quando você ouve essa coisa assim, a pessoa que tem, quer levar essa maneira de dizer que fala a verdade. O que, que você acha disso? Eu discordo um pouco de você, mas a questão da do cara que diz falar a verdade, eu acho que o que é passado pelo rap é uma realidade que eles vivem. Se isso é a verdade ou não, muitas vezes é o que realmente é a realidade dos caras. Só que, infelizmente, eles têm que ou parar assim para pensar no que eles estão, no quão eles podem influenciar as outras pessoas. E eles influenciaram de uma forma que eu não acho correta, que é a forma assim de você direcionar uma vítima, pô. Que não é, no Brasil não é assim, cara. A gente tem que colocar na cabeça isso, que no Brasil não tem uma vítima. O Brasil tem um grupo que todos é... Todos nós somos vítimas. É isso, não é uma classe que é a vítima. O Brasil tem um grupo que realmente que é desfavorecido por causa de pessoas que estão no poder e não conseguem... Não, o que tu falou tá certo. É aquela parada, vamos crescer um pouco. Essa questão do pulando um pouco do Racionais, que foi todo mundo que ouve rap meio que se influenciou pelos Racionais. Se eles falando as paradas erradas ou certas. E muitas músicas deles foram músicas boas. Pai, mas acho que a gente andou muito, né? Vamos voltar esse pro tema. Virou um podcast sobre rap. Pô, que é muito bom, mano. Vamos fazer um podcast. Cara, a gente tá aí mais ou menos um tempo já, né? Vamos falar, então para, depois não, vai fazer um podcast só de foi rap. Foi 15 minutos de rap, hein? É, isso tudo por minha culpa. Fui falar mal, aí o cara vai... começa a discussão. Mas isso daí, rapaz, sem discussão não é consecução, né? Você não chega a lugar nenhum. Se a pessoa jogar ideias na sua anuar e falar, você tem que ter esse conflito. Igual diria o Demetrius, né? Sem esse conflito, você não comprova que o seu raciocínio de fato é lógico e... Então, onde é que a gente tava? Agora acabou ele, agora é minha vez de falar, né? Se caraca, aí, né? Esse podcast quase virou podcast sobre rap. Rap, eca. Quase, eu ainda vou conseguir isso. Vendo que essa porra vai merecer um podcast só para no isso final. É rap, isso aí. Pessoal da Elterp aí, quem é o pessoal da Elterp mesmo? É o Daniel, né? Daniel e o Daniel Martins e o Marcos. Cara, se vocês perderam o tempo precioso de vocês escutando essa merda que a gente acabou de falar aí, comenta aí se vocês curtem aí, até você outro ouvinte mesmo curte. Rap aí, vê aí qual o seu parecer, se você concorda comigo, se você concorda com o Alexandre, ou se você discorda dos dois, né? expressa sua opinião aí, que vai ser e bacana. E indica também o Euterpe. O Euterpe, ele é um blog que fala sobre música. Euterpedespedaçada.blogspot.com.br. Ele fala de música, fica a dica aí. Eu já ouvi o último podcast que eu ouvi. Aí, tá vendo aí embaixo? Tá aí embaixo. Tá aí embaixo, ó. Eu tô apontando pra baixo, vocês estão vendo? Tá aí o link aí. Não, não, não precisa nem de link. A gente tem um banner aqui do lado. Banner, esse bannerzinho preto e branco aí com a mulher com óculos. Banner serve pra alguma coisa, né? Serve pra alguma coisa. Tem o nosso parceiro aí, ele tá aí, né? Ele tá aí no bannerzinho preto e branco. O último podcast que eu ouvi deles foi sobre romantismo. Aí fica a dica aí também, se eles quiserem falar sobre coisas desse tipo aí, rap, alguma coisa aí, comenta aí, pessoal. É, porque provavelmente eles têm mais qualificação do que a gente. Porque eles são músicos, né? Um é historiador, outro é músico, porra, aí é moda. É, não, cara. Isso foi um intervalo. Isso foi um intervalo. Tipo, aqui tem o quê? Tem um cara de radiologia, um cara de rede e um desempregado, pô. Oi. Então, peraí. Quanto é que o Derf tá pagando pra gente mesmo? Eu quero o CD, eu quero o disco do Dark Side of the Moon que eles falaram, né? Falar do... Fala no Pink Floyd uma vez. Tem um podcast lá sobre... É isso aí, pai. Então é isso aí. Me arrumei que eu quero. É isso aí. Então vai. E a gente vai depois fazer um crossover aí do Euterpe com o Metafosfato. Vai rolar. Mas aí, rapaziada. O que eu vou falar agora, já que a gente ficou meia hora falando e o Harrison ficou aí, foi no banheiro, ele foi passar maquiagem. Procurar a gata que tava aqui escondida. A gente vai... Vou falar sobre um que ele escolheu também. Vou aproveitar e nem vou falar muito do Beatles, né, cara? Pô, todo mundo fala, conhece a história dos Beatles... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um top 3 aqui, eu e Harrison aí. Cada um diz uma música. Vai, começa aí, Harrison, fala uma música dos Beatles aí. É, falar sobre Beatles é redundância, então só direto escolher música. Eu escolhi música, mas sempre. Beatles é uma bandinha aí qualquer, aí uma bandinha de merda. E eu descobri essa semana que o George Harrison pegava a mulher dele. É claro, Harrison, todos os Harrison sempre pegam muita mulher. É falando nisso, né, Harrison? Não, falando. Piadinha interna. Muda de assunto, cara. Mas o George Harrison, cara, ele... Na época que o Eric Clapton tava tentando pegar a mulher do George Harrison, né? O George Harrison tava pegando a mulher do Ringo Starr, cara. Filho da mãe, cara. E o Ringo Starr, tipo assim... Nem sabia disso, tava tipo, pensava que a mulher dele saía à noite pra passear, que a minha... e ela tava lá no quarto do cara, lá, os dois, e o pior de tudo... Momento à tarde é sua, com o Gabriel. Não, cara, isso já aconteceu há 200 anos, e tipo assim, o George Harrison chegava pra Patty Boyd, né? Ninguém aqui mantém pauta, né? Então vai. Pra Patty Boyd ficava lá, tipo, ei, cara, não tá tendo nada lá no quarto, não, a gente só tá conversando, cara, você para, não é sua. Tipo aí, o cara era sinistro, maluco. Harrison é sinistro, hein? Bizarro, esse Harrison era bizarro, maluco. Mas aí, fala uma música aí do Beatles aí. Vou falar aqui de Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop. Eu me amarro nessa música, essa cara. Essa música teve um negócio de um psicopata aí, só matou uma opção de gente, ele usou isso aí, Helter Skelter. É, mas na verdade, Helter Skelter, a tradução seria pandemônio, né? Uma das traduções dela. Porque... Ou também uma referência do DC do Escorrega, né? Escorrega. Pode ser também, mas é mais falar de caos, de anarquia, pandemônio, pessoas pela rua fazendo algazarra. O que eu gosto dessa música é a naturalidade, eles parece que não mantêm um... Igual a gente aqui, eles não mantêm uma pausa pra fazer a música, ele começa a gritar do nada e parece que ele nem sequer tá cantando pra o estúdio, ele tá cantando pra ele mesmo, tipo, ele começa a gritar e a música batida, né. E no finalzinho o Ringo dá aquele, no finalzinho da música, a música baixa, aí volta de novo com crescendo um pouquinho de guitarra e baixa, e no final o Ringo volta, nos últimos 2 segundos, o Ringo volta gritando, meu dedos estão doendo! Isso aí também foi feito no estúdio, mas foi... O Ringo não tá, isso não fazia parte da música, ele gritou realmente, tá bom, vamos parar com essa porra, que meu dedo já tá doendo. E entrou na música, dane-se, ele disse que já tava cheio de bolhas. Cara, eu vou citar uma que eu acho muito bacana, que é do... É do Magic Mystery Tour, Strand Battlefields Forever, né, que é... Cara, é um musicão. Se você ainda não escutou, é o mais muito bacana essa música. Já vou citar logo a segunda, que apareceu no primeiro disco deles mesmo, assim, de forma, eles gravaram antes, né? Que é uma música que o primeiro baterista deles, o Pat o que mesmo? Pat Adams. Não, dane-se. Bom, dane-se. Falava que era a música que eles se cansavam muito na hora que eles iam tocar. Que na verdade a música não é dos Beatles, é um cover, que é o Twisted Shouts. Ah, tá. Essa daí pra mim é o melhor cover de todos os tempos. Twisted Shouts você conhece, pelo amor de Ferris Bueller. Ferris Bueller, né, cara? É só? É. Ele tava, a cara dele, tava tentando lembrar. Sim. Quando eu fiz a dancinha que o pai dele faz seu no prédio, ele lembrou. Pô, essa é maneirona, né? Aí, uma música que eu vou citar é essa do... Que é a do Curtindo a Vida Doidado. É. Caraca, essa música é maneira. É os Beatles cantam. Vou ver se eu acho. Vou ver se eu arrumo um gif animado pra botar o pai dele dançando. Então, já que você foi na coisa, vou falar Tomorrow's Never Know, se não me engano, é do álbum Revolver. O que Revolver. Eu gosto pra cacete dessa música, além da abertura, né? Inovação dela de cantar como se estivesse com o megafone, que hoje todo mundo chupiou essa porra. Todo mundo hoje em dia copiou essa merda, mas eles inventaram essa parada. Começa cantando como se estivesse falando num megafone, com aquela voz distorcida. Outra coisa que, enquanto a música vai rolando, tem um monte de som misturado. Uma delas é, parece que estão na praia, tem um monte de gaivota. Aquelas gaivotas ali são as risadas do Paul McCartney, distorcidas e voltadas ao contrário. Faz sons de gaivota. Pô, cara, essa música é totalmente louca, cara. É, fala mais um aí. É, pra fechar, deixa eu ver aqui. É Love You Too, do Harrison. Que foi depois daquela fase que ele foi pra Índia, começou a fazer aquelas musiquinhas com citara. Chata. Mas essa é bem maneirinha, porque ela não é simplesmente a fase da citara. Ela mistura um pouco citara com as músicas normais deles de sempre. Mas, pô, me amarro nessa música. Assim, meio de outro folclore, tanto é que eu falei do Terry aí. Eu tava em dúvida aqui do qual eu ia citar. Eu ia falar Let It Be, né? Mas do Paul McCartney, mas cara, Here Comes the Sun é muito boa, cara. O Harrison também, né? Tururu. Cara, muito boa essa música. Pô, Harrison não tinha tanta importância na época, mas quando ele começou a fazer composição, ele botou pra fuder, cara. Na verdade, quando os Beatles estavam se desintegrando, George Harrison estava se tornando o melhor compositor. Eu acredito, quando os Beatles acabaram, o melhor compositor que ficou, que teve a carreira mais extensa como um bom compositor, até porque ficou foi o George Harrison. É, vamos até os anos 80, porque também o o John Lennon meio que ficou porra louca, né, cara? Ele ficou um tempo sem compor, ficou tirando foto pelada com a Yoko Ono. Mas é isso, seu disco preferido dos Beatles. Seu disco. Eu gosto do Revolver. É, Abbey Road, tá. Pode passar pro próximo. Colocar a banda não, colocar Roberto Carlos. Caraca, clássico dos caras. Não, e outra, que no futuro vai ter um podcast especial aqui sobre o Roberto Carlos, hein? É, Roberto Carlos, pô, eu esse... não vou estar presente. Roberto Carlos, pô, esse lateral esquerdo que começou no Palmeiras. Boa piada. E o Zorra Total, volta logo. Vou procurar outro alguém, você. Não serve pra mim. Não serve pra mim. Pô, Roberto Carlos é maneiro pra caramba, mano. Eu acho que é um dos... Esse cara sou eu. É, esse cara morreu. Não, esse cara sou eu. Perninha, como chama o Harrison? Perninha. É, o Perninha mecânico. Perninha, show de bola, cara. Pô, é, sabe qual é a história da perninha do Roberto Carlos? É, porque ele perdeu. Porra, mas tu sabe como ele perdeu? Ah, ele tá, não tava andando, ele não tava andando e a perna dele caiu, porra. Sério, eu sempre pensei que fosse assim. Ele falou assim, ele perdeu. Aí, pô, faz pensar que ele tá andando, ele olhou pra trás, ele... Igual o Looper. Minha perna! Foi e, como? Foi tubarão? Se não me engano, ele tinha uns 8 ou 9 anos, aí ele tava vendo uma festa que tá acontecendo de longe, uma banda. Aí foi chegando, subiu assim em cima de um trailer, de um trilho de trem, começou a observar, mas a banda começou a chegar perto, ficou muito barulhento. Nisso tinha um vagão só, que o cara tava vindo de ré com um vagão. De trem? Que era um vagão só. Nisso foi chegando perto e o cara não viu que ele tava parado lá. E ele também não viu se aproximando, porque tava muito barulho e ele tava intertido. Do nada, quando ele viu, já tava em cima, quando ele tentou correr, ele escorregou, caiu. Uma perna dele ficou no trilho e o trem falei... Aí por isso agora você sabe. Eu tenho um monte de amigo que diz que eu gosto de Roberto Carlos, mas não sabia que ele não tinha perna, cara. Não, eu sabia. Que isso? Eu não sabia disso. Cara, outro dia amigo. Mas ele perdeu quanto? Quanto quê? Quanto de perna? Eu acho que foi. Joelho pra baixo? Joelho pra baixo. Caramba, é perna pra chuchu, hein? É, metade da perna. Aí, pô, pra mim a melhor fase do Roberto Carlos, pra mim, foi aquela fase do Roberto Carlos canta pra juventude, né, cara? Que tem uns grandes clássicos e, claro, sem deixar também. Deixar de falar da parte dos anos 80. Mas assim, de 2000 pra cá, o Roberto Carlos tá uma merda, cara. É, e conforme o toque dele foi aumentando, foi ficando cada vez pior o transtorno obsessivo dele. Porque o cara, as melhores músicas ele já não canta mais. Cara, pra mim o Roberto Carlos tinha potencial pra ser um grande... Tipo assim, igual um Bob Dylan, né? Nacional. O cara, porra, com composições mais relevantes. Mas, ele praticamente assim, dos anos 80, dos anos 90, né? Pra cá... Ele só faz composição mesmo de romance, né, é, cara? Só tipo, igual esse cara sou eu, né? Essa nova música aí dele, o cara. Cara, é idêntica à música, o romântico, né? Eu tava falando com meu pai, cara. Só tá fazendo sucesso, além da novela, porque é do Roberto Carlos. Porque se eu ouvisse essa letra em qualquer outro cantor, eu ia dizer, isso é uma merda, cara. É. É uma musiquinha como outra coisa. Ah, mas aí é onde entra o cantor que tem talento, pô. O cara, quando tem o talento, é isso. O talento é você pegar algo que todo mundo faz e tirar um proveito daquilo. Você vai pegar uma letra que na voz de muitas outras pessoas seria uma letra que não faria tanto sucesso, e o cara que é talentoso pra caramba, igual o Roberto Carlos, consegue fazer sucesso com essa música. Esses dias mesmo eu tava lá na Toca do Vinil, cheguei, um abraço aí pro Bruno da Toca do Vinil. Ei, fala aí, olha o Jabá, olha o Jabá. Toca no vinil não. Melhor disco de rock de todos os tempos. Se quiser comprar disco, venda, troca, vai lá, vai aqui no nosso link de música, que o Toca do Vinil tem uma coluna lá. Mas quanto é que eles estão pagando mesmo pra gente? Eu cheguei lá, tava todo mundo que eu conheço da Toca, tava lá reunido. Foi mais uma cagada mesmo, a gente começou a falar de Roberto Carlos. A gente começou a lembrar da época punk dele, digamos assim, né? Punk, Roberto Carlos? E porra, aqueles gritinhos dele, totalmente punk, cara. Au! Au! Cansei de ser escravo do seu coração. Au! É muito maneiro, cara. Ninguém vê isso. Ninguém cara. Vê isso, cara. Não, mas aí tá. Pra mim, a melhor fase foi dessa fase pra trás. Porque hoje em dia tá. Não, cara, eu gosto muito do Roberto Carlos. Tem umas músicas bacanas, tipo As Baleias. Acho bacana, né? Não, As Baleias, quando eu era pequeno, botava disco, botava nessa música que tinha umas 10 vezes, mano. Porra. É, O Homem Mal, quem ainda não escutou O Homem Mal é maneiro. A História de um Homem Mal também é maneira. Ele conta uma historinha ali, basicamente. Faroeste Caboclo, hein? Prequel do Faroeste Caboclo. É maneiro, é maneiro. Tem outras musiquinhas dele que são maneiras. Uma coisa que eu sempre saco no Roberto Carlos é que ele não é um grande cantor assim com a voz, aquela coisa. Isso aí, tudo bem, isso aí eu mas é, tanto é que é tipo assim, algumas versões da música dele, alguns artistas que fazem versão, né? Fazem lá o cover das músicas do Roberto Carlos, acabam ficando melhores do que as versões dele, né? Mas é. Ele, sem sombra de dúvida, é um grande compositor. Don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. Cara, Queen, tipo, eu acho que é a Fred banda. Fred Mercury prateado pra você que parece que está boiando. É. Só que sem o prateado. Pô, aí não tem graça, pô. Cara, Queen era um cara, uma banda bacana, né? Tinha um grande... Rapidinho, deixa eu te interromper aí, já te interrompendo. Ah. Esses dias eu vi uma tirinha sensacional no Facebook. Como é que tu pede pra alguém se interromper? Porque já se você falando isso, você já interrompeu. É, essa semana eu vi uma tirinha. Eu vou fazer uma pergunta pro aquele Ronald Buchemi do MDM, eu encontrei ele num evento. Eu perguntei pra ele, posso te fazer uma pergunta? Ele olhou pra minha cara, já qual fez. É a segunda? Você queria dizer qual é a segunda? Ronald Buchemi, rapidinho, mudando de assunto. É simpático ele? Exército do Grilo. É sim. O Freud é um cara maneiro. O Freud do Areva, que diga-se passagem, é muito melhor do que o MDM. O Freud é um cara maneiro. Herege, hein, cara? Que Freud é um cara começamos maneiro. Tudo por causa do MDM. Freud é um cara maneiro. Vamos lá, o que, que eu ia falar? Da tirinha. Vamos, Dani, sai. Pô, e agora? O Alexandre tá boiando porque ele não conhece. Falar uma da coisa tirinha. Aí. O Davi tava falando do Fred Mercury e eu lembrei de uma tirinha sensacional. Tinha uma cena, tinha uma foto do NX0, aí o bonequinho falou, o troll lá falou assim, porra, bichas. Aí apareceu uma foto do Restart, muito bicha esses baitolas. Aí apareceu uma foto do Fred Mercury, né, o cara, homossexual. Fred Mercury tem respeito, né, porra. Nada de bicha nem de viado, homossexual, respeito Fred Mercury. Mas tu sabia que o Fred Mercury, tipo assim, ele era mais reservado, assim? Se bem que no show ele... Pô, mas cara, Soltava franga. Mas tipo assim, o cara tinha uma presença de pau, cara. Sinistro. Eu cara. Posso falar uma outra curiosidade sobre o Fred quando ele veio aqui no Rio? É. Ele, quando ele veio aqui no Rock in Rio, ele chegou lá no hotel dele, esse marrentão, como tem esse, todos os astros são cheio de marra, né? Isso. Ele tava lá no corredorzinho e tal. Aí daqui a pouco veio, tem um monte de gente assim, ele não queria que vê ninguém no corredor do onde tava o quarto dele. Aí do nada veio o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos chegou lá no Fred. Fred, cara, eu sou teu fã, cara, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí o Fred Mercury falou assim, quem são esses merdas que estão na minha frente? É o Erasmo. Ué, mas como assim, cara? Eu sou teu grande fã, eu sou o Erasmo, no caso, sou muito conhecido aqui também. Aí o Fred falou assim, peraí, você é conhecido? Você sabe quem eu sou? Sei, porra. Mas eu não sei quem você é, então sai da minha frente. Caraca, falou isso? Falou. Pô, então esse quero cara você, é eu vacilão, quero todos os merdas que eu não... Todos os merdas longe do corredor que eu quero chegar no meu quarto sem ver ninguém. Isso aí, caraca, muda. Caraca, mas esse é o teu fã, cara? Teu fã não, ele... Cara, eu gosto da banda, né? Isso é um detalhe interessante a gente até levantar aí. Até pro pessoal do Elterp, que eu acho que é a única pessoas que param pra escutar isso aqui. Cara, é aquela coisa, se o Hitler tivesse a melhor banda de rock de todos os tempos, se fosse o melhor compositor de todos os tempos, você escutaria as músicas dele? Não. É uma coisa a se perguntar. Eu acho que a arte ela é maior do que a pessoa que tá por trás dela. Porque se você for parar pra procurar a vida pessoal de cada um, você vai achar defeito. Eu acho que o Queen é uma banda do cacete, cara. Tem o Love of My Life, tem uma porrada de outras músicas, e principalmente o desempenho deles ao vivo... É algo assim assustador. Eu recomendo. Se você ainda não viu, procura no YouTube. Tem um show deles. Tá até vendendo americana, cara. 15 prata. Nesse show tá o Fred Mercury. Ele tá de calça branca pulando, feito uma gazela. Cara, o show é muito bom. São 25 músicas. Você vai saber que é esse show, porque são 25 músicas. E não tem. É antes do Rádio Gaga. E, cara, muito bom, muito bom. É antes da Lady Gaga? Não, Rádio Gaga. Eu sabia. Não, inclusive, a Lady Gaga pegou esse apelido por causa do Queen, da Rádio Gaga. Ah. Mas fala aí, cara. Como assim? Ah, cara, eu estou nessa, cara. Não. Pô, a Lady Gaga é maneira. Ah, o que eu ia falar aqui? Terminou já? Vamos fazer um apanhadão geral. Cada um fala 5 sem descrever, sem porra nenhuma. Tá bom. Vamos lá. Eu ia falar aqui do Iron Maiden. Merda. Ia falar do Megadeth. Outra merda. Nox Arcana. Puta merda. Chuck Berry, que é um clássico. Já falaram que não era só 5, tem quantas? 30 não, aí. Até agora 4, mas aí também... E, obviamente, o Elvis Presley, o rei. Alexandre, fala 5 aí. Eu ia falar... Não, 5 não, falar que estão faltando. Falei. Eu ia falar do Bob Marley. No woman, no cry. Bob Marley. A fumaça atrapalhou. Fumaça do alto, irmão. A fumaça. Você sabe por que o Bob Marley morreu? Foi? Acho que foi um câncer no dedão, né? Vivo. Não, então... É. Também. Também, é. Elementar, meu cara. Mas com cara... Ah, não, é o contrário. Entendeu? Eu tô engraçado hoje, né? Hoje eu tô, né? Você hoje tá engraçadinho pra... Faz esse jeito passar numa prova pra ganhar mais, né, cara? Mas eu sou muito engraçado, o cara passa na prova e começa a fazer piada, ver a vida de outra forma. Nosso podcast vai estar falando do alto de uma cobertura. É, cara. Já até convidou pra gente pros nossos próximos eventos de furada, que a gente sempre se ferra no final, pra ir de carro. Já que posso vai... até prever o carro dele morrendo no meio do caminho. Mas é isso aí, vai. Ele ia falar os 5 dele, pô. Vai, Bob Marley. Eu falei Bob Marley, que, pô, Bob Marley é Bob Marley e Bob Marley. Pô, falou tudo. Bob Marley não precisa de explicação. Isso só aí. Precisa estar drogado. Apesar de que Beatles também, estar drogado também seria uma boa, né, ouvir Beatles. E eu acho maneiro, cara. Isso me lembra uma historinha rápida do Eric Clapton. Tá cheio de historinha, a gente vai falar. Na autobiografia do Eric Clapton, ele falou que eles estavam escutando, acho que é o álbum branco dos Beatles, né? Tipo assim, os caras estavam com muita expectativa sobre esse álbum. Aí, o que rolou? Aí, o Eric Clapton nunca foi fã dos Beatles, embora fosse grande amigo do George Harrison. Fosse amigo também do John Lennon. Mas, tipo assim, eles levaram lá o disco pra um bar. Aí, tipo assim, eles estavam com maior expectativa de ouvir. Mas aí, pra ouvir, os caras estavam tão nervosos que todo mundo começou a fumar e cheirar e fazer uma porrada de coisa. E na hora que o disco começou a tocar, diz que eles nem reparavam no que estavam tocando. E começaram a dançar e pular dentro do bar e fazer mó treta lá. Aí o Harry Clayton falou o seguinte, cara, se o disco era bom, não sei, eu sei que a gente curtiu pra caramba, meu irmão. A gente viajou nas horas da música. É, isso é feito, meu irmão. Aí, uma que é maneira, cara. Eu acho que é meio controversa, mas eu gosto. Dane-se. É Legião Urbana. Por que a controvérsia? Porque tem muita gente que não gosta. O Davi, por exemplo, mas isso não vem ao caso agora, pô. Eu gosto de umas 10 músicas do Legião Urbana. Apesar de ser uma cópia do The Smiths, mas eu acho maneiro. Joy Division também, né? Joy Division um pouquinho. Eu acho maneiro porque, assim, o que é maneiro é a mensagem que a música, que a letra... Por isso que eu gosto muito da letra, por isso que eu não coloquei quase ninguém. Quase ninguém aqui de outro fora. Ah, meio maconheiro, né? E o vento vai levando parece tudo embora. Parece cocaína. Mas é... Não, tá rodando essa discussão. Mas apesar... tudo bem, cara. Vai, próxima, cara. Vai. Resume. Que próxima, cara? Só tem um risco aqui que eu ia colocar Marechal. Só que Marechal Deodoro. Que ainda não faz muito... Ele é bom, tá legal? O cara tem uns... Tá, legal. É, tá. Mas eu não ia colocar... Caguei. Mas eu posso Marechal. Colocar Projota, posso colocar... É, Jota Quest. Jota Quest, cara. Beleza, vai. Tá, ó, as bandas que eu escolhi. O Beatles, eu falei. O Ramones, que é a melhor banda de todos os tempos. Pink Floyd, que é muito bom, cara. É, Dark Side of the Moon Falou de Pink Floyd, vai ser o final do fechamento, vai ser com a música The Wall. The Wall. O Queen. Rolling Stone. Ah, merda. E o Skank, que foi a primeira banda que eu vi, que eu escutei, assim, rádio, na época não era muito rádio, mas Garota ainda, acho que foi Garota Nacional, essa música tinha Skank 95, foi a primeira 96. Vez que eu ouvi alguém regravando a música do Roberto Carlos, foi Proibido Fumar. Eu lembro que eu ouvi e falei assim, quem são esses merda? Eu era pequeno, quem são esses merda imitando o Roberto Carlos? Mas Skank é bom. Garota Nacional do Skank fez sucesso, eu curti na época, embora eu já conhecesse rock, porque na época meu pai escutava muito Beatles e Elvis Presley e coisas parecidas, mas ninguém foi bom escutar isso em português. Bee Gees é bom. Isso aí, vamos encerrando esse podcast. Uma banda... Então pronto, uma que falou Bee Gees. Falei agora. Falou agora. Ah, não diga. Então, fecha essa bagaça. Já são 3 da manhã já, pelo amor de Deus, tô com sono. Vai. Vamos pro Quem Indica. Não, vamos pra leitura de comentários e seguido Quem Indica bem rapidinho. Cada um só vai indicar uma coisa. Leitura de comentários rápido, porque agora finalmente estamos começando a ter... Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the laws of... Vamos lá, separei aqui um comentário aqui do cara, esse blog já existe há quase um ano E a gente conseguiu separar 10 comentários. Muito bom. 10? Não, mas a gente vai, tá, tamo evoluindo. Tamo evoluindo. Comentário aqui do Daniel Martins, lá do Euterp, sobre o primeiro podcast. Aí, queria comentar o primeiro podcast de vocês. Vocês podiam falar um pouco mais sobre Laranja Mecânica, que a gente deu uma citada rápida lá, né? Aliás, um cast sobre Laranja Mecânica seria... Só sobre Laranja Mecânica seria foda, hein? O que, que vocês acham? Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Quase todo mundo aqui é fã de Laranja quase Mecânica. Quase que a gente hoje... Banana, laranja, mecânica. Banana? Falei laranja. Banana, laranja, mecânica. Não, falei laranja, cara. Não, mas vai rolar, vai rolar. Quase vai rolar. Que o podcast rolar, hoje é sobre laranja. Vamos lá. O Jânio, o seu primeiro podcast, ele ouviu lá. Jânio, Jânio, você tem nome de maluco, né? Jânio, é bem estranho. Imagina o filho desse cara. Porra! Caraca, maluco! Isso é uma aberração, mano. Não, mas apesar de que... Apesar de que pula uma geração. Jânio é o nosso colunista, tu vê que a gente precisa dos nossos próprios membros pra comentar. Ele viu lá o solo do Chuck Berry, do Volta ao Futuro, e falou, ai, mano, esse solo é muito doideira. Vamos lá. Tem um aqui também. Pô, que você comentário profundo. O cara é um dos colunistas. Não, é porque é o seguinte, né? Toda vez que ele comenta, vai umas 20 linhas, aí, porra, é foda. Vamos lá, vou falar aqui do... O comentário aqui sobre o lançamento do Cães de Aluguel, o relançamento lá nos Estados Unidos. O César, que esse é o membro que ninguém conhece, então oficialmente ele é um leitor, simplesmente leitor, né? Não é parceiro, não é colunista. É o César do Planeta dos Macacos. César is home. Sobre o relacionamento do Cães de Aluguel. Espero que tenha algum cinema por aqui que dê preferência a Cães de Aluguel. Aí o Rodrigo foi responder. O Rodrigo também é um leitor que a gente não conhece. Ambos são filmes pop cult. Se o Brasil já sofre com o atraso dos blockbusters, imagina com esses. Acho improvável termos essas belezinhas por aqui. Então eu concordo com ele. Com certeza não vão relançar os filmes do Quentin Tarantino aqui no Brasil. Qual filme mesmo? Cães de Aluguel? Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Vão relançar em dezembro lá nos Estados Unidos. Né, cara? Tipo assim... O que é o Tarantino? O Tarantino é o Ctrl-C, Ctrl-V, né, cara? Ele copia e cola a coisa dos outros. Tá, né? Cara, já tô de saco cheio de Tarantino, vai. Vamos lá, Tarantino não, né? Chega. O Alan Júlio, que também... Mas eu vou ver o novo filme dele aí, eu vou ver. Eu sou um verme. Alan Júlio, que eu também não sei quem é, também é um leitor desconhecido, sobre a matéria do quarto do Batman, aquele louco. Ele escreveu shitpost, post de merda. Eu queria dizer que concordo, foi um post de merda, é porque aquele ali foi um dia que o Schwarzenegger disse que ia voltar a fazer o Conan. Todos os blogs e sites falaram dessa merda, eu fui postei lá. Pra não falar do Conan e do Schwarzenegger, eu vou falar uma coisa totalmente aleatória sobre um quarto que do hotel. Que esse cara que postou isso aí? Foi o Alan Júlio. Conhece esse cara? Não, esse também é leitor novo também. Aí eu falei assim, vou contra. E no final eu ainda botei lá. Gente, eu sei que isso foi um post ruim, mas eu só queria ir contra a ordem posta, né? Aí ele foi, comentou lá, shit post, Júlio, Alan Júlio, eu queria dizer que eu concordo com você. O Elias, que eu também não sei quem é. Elias? Elias maluco. Ô Elias, comenta aí, não leva isso em consideração não. Não sei porquê, mas gosto do blog de vocês. Ele tem alguma coisa que me chama a atenção. Sendo assim, parabéns pelo trabalho. O seu blog é tipo muito louco. KKKKK. Você tem razão, Elias. Muito louco. Tem um aqui do Twitter. Eu acho que ele é meio paulista. O Twitter é Geraldo Coutinho, @Magela. Sobre Geraldo Magela? Magela, o ceguinho. É o ceguinho. Sobre aqui, a matéria lá que eu botei da Rolling Stone sobre o Game of Thrones. E o cara, ele falou assim, esse cara tem que parar de dar entrevista e começar a escrever, porque o próximo livro dele só em 2014, assim não dá. Aí... Game of Thrones? Sobre o Game of Thrones, aquela matéria Uma notícia interessante que a gente pode passar dele, uma historinha rápida, é que disseram que se ele morrer agora, ele morreu. George Martin morreu. Pá, morreu. Ele já deixou já a história na mão de alguns amigos dele, que são amigos de fé, que fumam maconha junto com ele. Do Game of Thrones? O gordinho. Aí se ele morrer, os dois livros que estão faltando, acho que é dois ou é um. Agora é ele dois, já é pode dois. Soltar. Os amigos vão publicar o livro por ele, entendeu? Show de bola. Falar nisso, eu vou botar aí o link dessa matéria aí, que foi uma matéria especial com o Chupinhei, da Rolling Stone. E aqui, uma rapidinha sobre o podcast Coisas que Eu Odeio, que o Jean escreveu. Tem toda a razão, acredito que de forma incontestável os jornais tornam espetáculo o fútil e o patético. A cultura da desinformação anda a todo vapor por aí, ele fala um monte de coisa. Então é isso aí, ele também falou aqui sobre o Tarzan e teve um monte de gente que falou aqui. Marcos Diogo. Um monte de gente? Larga de ser mentiroso, rapaz! Marcos Diogo, que eu conheço ele pelo Face. sobre o podcast que eu odeio também. Engraçado é que nessa capa que vocês botaram aí, a única notícia relevante tá pequenininha lá em cima, perto do preço. É, foi a capa que eu achei do Extra, que eu coloquei lá, e tem razão. Tem um monte de coisa idiota e pequenininha lá em cima, a única coisa importante que tem, que é sobre a polícia. Ele falou também que gostou da abertura do South Park. Então é isso aí, fazer agora um merchan aqui. Quem quiser, por favor, pelo amor de Deus, vou fazer um apelo aos ouvintes, e aos ouvintes do feed, que não conhecem o blog, mas ouvem pelo feed. Conhece alguém ouve isso, cara? Eu acho que sim, porque eu vi lá, tem pelo menos 10 downloads no nosso arquivo lá. 10? 10, maluco! Caramba, cara! Se você está ouvindo, pelo amor de Deus, comente, vem aqui no nosso blog, metafosfato.blogspot.com.br. Deixa um comentário, a gente aceita xingamento, a gente aceita ouvinte troll. Gente, fala mal, xinga o Alexandre, xinga o Davi, fala bem de mim. Mas eu sei onde você mora, hein? É, a gente tem aqui o tem meio de descobrir. É, a gente tem meio aqui. E também a gente tá no de Hit, o Metafosfato de Hit, a gente tá no Facebook barra Metafosfato, a gente tá no Twitter. Foi o que ele falou, YouTube arroba, também. A gente tá no YouTube, mas por enquanto estamos sem vídeo lá, mas por favor, pelo amor de Deus, você que tá ouvindo a gente, comente essa bagaça aí embaixo. Você pode logar com o Face, com qualquer conta que você tenha. Ah, não, cara, amor próprio, chega. Não. Tu tá quase chorando, cara. Eu tô de joelho já. O pessoal vai comentar lá só por misericórdia. Cara. Ah, beleza. Outra coisa, tá. Rapidinho, divulguem aí, se vocês conhecem outro nerd que queira ouvir essa bagaça, divulga aí, fala do Metafosfato. Se você quiser mandar uma ideia, a gente tem uma zona aqui só pros leitores, que pode mandar desenho, história, conto, crítica, o cacete A4. Manda aí, é isso aí. Vamos pro Quem Indica rapidinho. Eu tô com sono, eu tô desesperado. Vamos dar uma apanhada geral aqui nas notícias que teve essa semana, semana passada. Eu acho a notícia maneira que aconteceu essa semana foi que o Maluf vai ter que devolver 10 milhões pros cofres públicos, não só de São Paulo. Só que vai pra Prefeitura de São Paulo, mas vai pro Brasil, né? Mais ou menos que... É uma vitória, mesmo que longa, de 20 anos, mas é uma vitória pro povo brasileiro. É. E pra... Fluminense campeão brasileiro. É, o Obama foi reeleito. E o Dirceu vai ser preso. Quem acredita, duvido. Curte aí. Quem acredita, curte aí. Eu duvido. Não, ou melhor, quem não acredita, curte aí, que a gente vai ter mais curtição. É, vai ser. Caxias agora... A questão do lixo, nunca mais o Zito vai voltar devido a um gari. É isso aí, gari. Força esse gari. Vamos colocar o vídeo do YouTube dele aí no link aí embaixo. É, isso aí. Cara, gari. Tá uma vergonha isso aqui do lixo. Cara, a gente tá andando por Caxias tendo que desviar de lixo, cara. Literalmente as calçadas estão coloridas de tanto saco de lixo de cores diferentes. Tem branco, tem preto, tem azul, tem vermelho. É. Tá horrível. Essa semana a gente também postou no Metafosfato de Relevante aí. Eu tive a oportunidade de assistir o novo filme do 007, que é legal. Mas que não tem uma história relevante, né? Que é bem água com açúcar. É, eu acho que, ó, teve o lançamento aí do... Isso, faz um tempinho, faz umas semanas, mas eu li essa semana, semana retrasada, até botei no blog. O Astronauta Magnetar, que foi muito bom. E eu vou deixar uma dica aqui pra quem quiser dar uma olhada. Vai lá no site da Band, o programa Agora é Tarde, do Danilo Gentili, entrevistou o Cisne Guzmán e o Danilo Beirute, que é o quadrinista. Pô, vale a pena dar uma olhada aí no link, vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser dar uma olhada. Porra, eu indico, a entrevista ficou muito maneiro. Agora, só pra concluir aqui, eu vou dar uma dica aqui, porque o Harrison já tá querendo dormir aqui, já, pra você ter ideia, ele tá agarrado na perna do Alexandre aqui, dormindo. Que vez isso é essa? Mas vai uma indicação aí, triple aí. Primeiro, 20th Century Boys é um mangá que conta a história, a ficção científica, basicamente. Ele tá sendo lançado aqui no Brasil esse mês. Então corre na banca e compra, porque é bacana. Só que o troço é longo pra chuchu, cara. São 24 volumes e é uma estrada imensa até o final. Mas a história é maneira, eu comecei a ler agora. O argumento é mais ou menos assim. Os moleques, nos anos 69, eles têm contato com rock and roll a primeira vez, são crianças. E eles fazem um pacto de serem amigos pra sempre. Eles meio que enterram lá uma caixa do tempo, né, um urna do tempo, com o símbolo lá da amizade deles. Só que no futuro, por volta de 97, eles descobrem que tem uma seita, que um psicopata tá usando o mesmo plano que eles tinham quando criança e usando o mesmo símbolo que eles. E esse psicopata pode ser muito bem um dos amigos dele. Então começa a desenrolar aí uma trama internacional e quem é o protagonista dessa trama é justamente o cara mais ferrado daquela equipe toda lá, que era o maior bundão de todos, assim, o cara mais derrotado de todos lá daquela equipe. Então mistura tipo um pouco assim de Goonies com ficção científica, com um bom mangá, é legal. O outro é o Eben, que fala sobre um pouco sobre a religião do gnosticismo, sobre a pouca fé na humanidade, mistura um pouco de um vírus que destrói metade da parte da raça humana, 15% da raça humana, com prostituição, política, destruição, tiros. O Eden, ao contrário do 20th Century Boys, por isso que eu estou citando ele em segundo, não é tão bom quanto o 20th Century Boys, embora ainda não tenha terminado de ler, por um motivo bem simples. O autor fica toda hora pregando lá essa religião e blá blá blá blá blá blá, e cada um segue a sua religião, beleza. Mas o chato é que ele parece não confiar muito no intelecto dos leitores. Então esse até aqui é um ponto franco. Quando eu não terminei de ler, quando eu terminar de ler, eu vou escrever vou postar aí no Metafosfato e a gente fala mais aqui no Quem Indica. E o terceiro é o Death Note. Cara, caguei pro Death Note, dane-se, fechou. Eu vou contar pra todos a história de um rapaz que tinha muito tempo a fama de ser mau. Seu nome era temido, sabia tirar bem. Seu gênio violento jamais gostou de alguém. E ninguém jamais viveu pra dizer que o contrário, sem depois morrer. Nos duelos nem piscava, no gatilho ele era o tal. Todos que o desafiavam tinham seu final. Mas eis que numa tarde alguém apareceu, com ele quis lutar e o mundo até tremeu. Marcaram numa esquina antes do pôr do sol, e todos já sabiam que um ia morrer. Nesse dia, porém, o homem mal tremeu. Logo entrou num bar e no bar bebeu. Ninguém tinha visto ainda ele em tal situação, mas somente ele sabia qual era a razão. Chegando então a hora do outro encontrar, chegando na esquina parou para olhar. O outro estava firme com a arma na mão, fazia grande alarde fazendo sensação. O homem mau então quis logo matar, e no valentão quis logo atirar. E depois de um tiroteio todo mundo estremeceu, quando um grito se ouviu: o homem mau morreu. Essa é a história de um homem mau. E é isso aí, irmão. Eu tava na cadeia e alguém me tocou na hora do chuveiro. O sabão caiu e... Ah!